O menor foi apreendido pela Polícia Civil de Medianeira ao arremessar uma sacola com objetos ilícitos para o interior da cadeia pública daquele município. De acordo com a polícia, os policiais perceberam a presença do adolescente de apenas 16 anos nas proximidades da delegacia e consideraram a atitude suspeita. Eles observaram e, quando o indivíduo jogou a sacola para o pátio da unidade, realizaram a apreensão. Em direção à cadeia dos albergados, vários objetos foram arremessados, entre eles celulares e tabletes de maconha. O menor foi apreendido. Durante a vistoria, foi encontrado também uma nota de R$50 e dois tabletes de maconha de pequeno porte com o adolescente. Diante da situação, foi autuado em flagrante o menor de idade. Por se tratar de um inimputável, foi lavrado apenas um auto de infração. Os familiares do rapaz, avisados do ocorrido, compareceram à delegacia para acompanhar o caso. O pai se disse revoltado com a atitude do filho e atribuiu às más companhias à situação em que se encontra o garoto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.